Este é o Segurança Legal, episódio 126, gravado em 31 de maio de 2017, Shadow IT. Neste episódio, conversamos com o professor Wayne Barreira sobre o problema do Shadow IT, um conceito que envolve o uso de serviços sem autorização da empresa. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Estou com a garganta um pouco arranhada aqui por causa dessas mudanças malucas de temperatura. Mas vamos lá, né? Dá pra falar, a gente grava. O inverno chegando no sul acomete a todos, né? Bem, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes. Não se esqueça, para nós é muito importante que você faça a avaliação do podcast lá no iTunes. Inclusive, né, Vinícius, estamos super bem posicionados lá dentro do iTunes. Sim, quando você pesquisa sobre... A gente já é listado, inclusive, esses dias eu estava acessando o iTunes, não verifiquei agora, tá? Uh-huh. Eu estava acessando o iTunes, fui lá na loja e entrei na parte de podcasts lá. E não sei se era por causa do meu perfil, tá? Uh-huh. Mas ele mostrou que o nosso podcast é entre os populares. Olha só que legal. Entre vários outros podcasts que nem de TI são, sabe? Então, uhum. Então o pessoal tá acompanhando lá no iTunes, tá ouvindo e isso é muito bom, né? E se nos avaliar lá, melhor ainda. É. Né? Melhor ainda. Nos ajuda, né? Nos ajuda bastante. Nessa linha, Vinícius, o nosso amigo Fábio Assolini, que participa aqui do podcast com o Resumo de Notícias, participou de um outro podcast, que foi o Anticast, um podcast bem conhecido, eu eventualmente escuto, sabe como é, né? São tantos os podcasts que não dá pra gente escutar tudo, né? Mas eu eventualmente escuto o Anticast e no episódio que o Assolini participou, foi o episódio 288, inclusive o Ivan Mizanzuki, que é o host desse podcast, juntou dois assuntos, que foi a questão do Temer, da delação do Temer, e os cyberataques ocorridos com o WannaCry. O Assolini participou dando uma opinião técnica e o Ivan Mizanzuki fez a gentileza de colocar o link para o podcast. Então a gente começou a receber diversos acessos, a gente conseguiu verificar isso, né? Diversos acessos vindos do Anticast, inclusive nos leu uma mensagem de ouvinte hoje de uma pessoa falando que chegou ao Segurança Legal por meio do Anticast. Então a gente agradece ao pessoal lá do Anticast, ao Ivan Mizanzuki. E parabenizo também o Fábio Assolini, que falou muito bem, deu todos os detalhes lá e que foram aprofundados no nosso último episódio, que foi o episódio 125, né, Vinícius? Exatamente, Guilherme. No episódio 125, nosso penúltimo, né? Com esse aqui ele é... com esse é o penúltimo. Com esse agora ele vai ser o penúltimo. Nosso penúltimo episódio que a gente entrou a fundo aí nas questões que envolvem não só o WannaCry, né? Que é só o... Que nem a gente comentou, era o ogiva do míssil, né? Uhum. Mas sobre o míssil em si, né? Que era a vulnerabilidade explorada para a instalação desse malware. Sim. Então foi, a gente entrou bem a fundo ali. Tá bom que fomos nós que gravamos, né? Uhum. Mas quem quer saber mais, né? Do ponto de vista técnico e dos problemas que foram envolvidos ali, inclusive algumas questões que nós correlacionamos com a questão do mercado de vulnerabilidades, né? Uhum. Que foi que no final das contas que gerou essa confusão toda. Uhum. Né? Dá uma ouvida lá no 125 que vale a pena. Eu tô vendo aqui os últimos podcasts do Anticast, tem vários até com esse viés um pouco mais político, assim. Então, quem também gosta desses aspectos, né? Impossível nessas últimas semanas não ficar atento ao que tem acontecido aí, também pode encontrar mais informações lá no Anticast. Obrigado, Ivan Mizanzuki. Bem, Vinícius, então temos também um novo serviço oferecido pela Brown Pipe, que é a mantenedora deste podcast, que é um serviço de verificação básica de vulnerabilidade. Seria dá para dizer que seria um serviço de entrada, né, da Brown Pipe nessa área de consultoria em segurança da informação, né, Vinícius? Sim, exatamente, porque o que acontece, né, a gente vinha fazendo e continua fazendo, né, trabalhos que normalmente envolvem uma carga de horas maior, né? Então, fazer uma verificação de uma aplicação inteira, fazer um teste de invasão no ambiente inteiro e por aí vai. E a gente percebeu que algumas empresas que estão recém começando nessa questão de segurança da informação, sim, e algumas outras que querem fazer repetidos testes, digamos assim, na sua estrutura, né, e também não querem fazer, vamos dizer assim, uma grande avaliação de segurança a cada 3 meses, por exemplo, né? Sim. Então, para esses dois públicos aí, a gente criou esse serviço, que na verdade ele é um subset dos nossos serviços, nossos demais serviços que envolve a verificação de segurança em redes e o que está exposto na internet. Né? Então se trata de uma verificação básica, ou seja, ela é feita de uma maneira rápida, né? Via internet. Ela não é 100% automatizada, ou seja, não consiste apenas em rodar uma ferramenta e dar o resultado para o cliente. Nós entramos na análise dos dados, das informações encontradas, e damos um diagnóstico com algumas recomendações, né, que forem pertinentes, de ajuste da exposição daquela empresa na internet. Certo. Então, esse é o serviço de verificação básica de vulnerabilidades. Vai estar o link ali no show notes, eu acredito que vai pôr, né? Sem dúvida, claro. e também, claro, chega pelo link, você chega no site da Brown Pipe e consegue mais informações. Isso. E o melhor, né, Vinícius? O custo, o valor é bem atrativo aí para as empresas que estão começando a se preocupar com isso, pode ser um bom investimento aí, com valor bem atrativo, né? Ou para quem quer repetir com uma certa frequência aí, algum também teste simples para saber como é que tá exposto na internet, como é que está a sua estrutura na internet. Certo. Não envolve aí nenhuma verificação interna nesse serviço. Bom, fica ali o link, você pode ver também, tem um pequeno folder ali com uma explicação rápida sobre o serviço e ficamos à disposição de todos. Bem feito o jabá, Vinícius. Para ir direto ao resumo de notícias, vá para 29 minutos e 9 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 47 minutos e 42 segundos. Mensagens dos ouvintes? Vamos lá. Eu tenho uma primeira aqui do iTunes. Vamos ler. O que diz o ouvinte do iTunes? É bom te lembrar que o iTunes a gente não acompanha assim muito de perto, tá? A gente utiliza, eu sou usuário do iTunes, mas eu confesso que eu não fico olhando a todo momento. Então, de vez em quando, a gente dá uma olhadinha lá como é que está. E o movimento lá não é tão grande em termos de mensagens e tal. Então, a gente não acompanha tão de perto. Mas assim, nós temos uma que é do Marcos Cabelo, tá? Que ele escreve assim, ele deu 5 estrelas para o podcast, né? E disse: essencial, quem procura um debate profundo sobre segurança de informações não pode perder. Muito obrigado, Marcos. Eu conheço o Marcos Cabelo. Tu conhece o Marcos? Sim. Na verdade, eu conheci lá naquele curso do CGI, na Escola de Governança da Internet. Ah, perfeito. E lá em Brasília. E ele faz parte de uma comissão da OAB, de Direito e Tecnologia, agora não vou lembrar exatamente, mas é de umas cidades ali do entorno de São Paulo. Então nós conversamos, ele já era ouvinte, então conheço ele. Bacana, né? Bom, então um abraço pra ti, Marcos. E também tem o Rodrigo Lozano. Esse conhece também? Não, esse não. Ele avaliou também com 5 estrelas, né? E disse: gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, acompanho há muito tempo e somente hoje resolvi escrever algo para vocês. Não conheço nenhum outro podcast de segurança da informação em português. Se tiverem recomendações de outros podcasts, é sempre bem-vindo. Sempre que possuo, baixo estudos materiais referente a cada episódio e confesso que gosto bastante. Olha só. Ele ouve podcast e pega ainda os materiais que a gente recomenda lá e estuda. Muito legal. Gostaria de sugerir um tema: continuidade de negócios. Um tema bastante complicado e acredito ser bem atual mediante a falta de preparo e cultura das empresas e mediante as recentes crises que tivemos não somente no Brasil, mas como no mundo todo. Sim. Parabéns pelo conteúdo e principalmente pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Rodrigo. E o título do comentário dele é Podcast Único. Legal. Por outro lado, a gente teve um aqui que mais um ouvinte que não nos avaliou tão bem, mas também não deixou comentário nenhum, não disse o porquê. Seria bom, a gente convida sempre quem pode avaliar mal, não tem problema, tá? Claro. Claro que a gente gostaria só de receber 5 estrelas, obviamente, mas se algum ouvinte não gosta, pode nos avaliar mal, não tem problema, mas por favor nos deixe um feedback. Claro, escreve lá o que é que... Então, faz muito tempo, desde o começo, a gente tem lá 3 avaliações com 4 estrelas. Essa nunca mudou, tá? O que tem mudado é de 5. E nós recebemos uma recentemente, eu não sei exatamente que data, uma de 2 estrelas, que é a mais... uma mais baixa aí, que foi a mais recente. Então, a gente convida os nossos ouvintes, não só a mandar elogio e tal, mas se quiser criticar... Pode mandar crítica, não tem problema. Claro. Não sendo ofensivo, né? É. Que essa é uma coisa interessante, né? As pessoas não, muitas vezes não estão habituadas a ouvir feedback. Uh-huh. Né? Dar feedback é uma arte, né? Uma coisa muito importante assim, para a evolução. Quem vive no ambiente empresarial sabe. Uh-huh. Muitas vezes são treinados a dar feedback. E a gente sabe também como um feedback negativo é ruim, né? Quando, uh-huh. quando um feedback é mal feito, né? Como isso prejudica. Então, um feedback bem feito é algo muito importante. Uh-huh. Agora, Vinícius, pode ser que o cara não goste da nossa voz, né? Nos odeia, mas ele pode dizer, né? A gente dá um jeito, a gente faz uma cirurgia nas cordas vocais, lá sei eu. Tá certo. Bem, Vinícius, temos aqui os ouvintes que participaram via Facebook e e-mail. O primeiro é o André Queiroz, via Facebook. Vamos lá, o André Queiroz é o seguinte: parabéns à Segurança Legal pelos excelentes podcasts, em especial esse episódio 125. Vinícius Serafim, concordo com a sua consideração final quando você diz que a segurança deve ser uma preocupação em tempo de design, né, desenvolvimento de software. É. Espero que a sociedade evolua para uma melhor verificação da qualidade de softwares, algo como um metro para softwares, como sugerido pelo professor Roberto Bigonha lá no episódio 105. É. O que vocês acham? Mesmo assim, problemas de segurança sempre irão existir. Na sua opinião, considerando o contexto da IoT, qual a melhor forma de corrigir esses problemas? Deixar para o usuário a responsabilidade de aplicação dos patches ou fazê-los de forma automática? Grande abraço para a equipe de segurança legal. Vamos para o próximo ouvinte. É difícil, não. Essa. Ah, não, tem várias questões aqui. Tá, então, uma questão sim, a questão de se preocupar com segurança no momento do desenvolvimento do projeto, do software, né? Uhum. Eu te digo que começam a aparecer empresas com essas preocupações, tá? A maioria ainda não tem essa preocupação. Pelo menos daquelas que eu tenho contato, digamos assim. Uhum. Então, a maioria das situações em que nós entramos, aí, falando como Brown Pipe, né, Guilherme? Sim. A maior parte das situações que a gente entra é software que já existe e normalmente já aconteceu algum incidente. Uhum. A coisa já é lá na frente. Tá? Mas a gente já tem clientes que nos procuram antes mesmo do desenvolvimento, na fase de projeto. Uhum. Sim. Ah, então, são isso... raros, mas tem. É, são raros, mas tem. Né? Aconteceu essa semana, por exemplo. Tá? Então, isso de fato é interessante, mas nem sempre ainda acontece. A questão de um em metro para software, né, que tu colocou, né, em relação ao comentário do professor Roberto Bigonha, seria interessante, mas eu não acho viável. Eu não acho que seja uma coisa possível de ser implementada... que seja possível, né? Sim. Mas eu não acho que algo que seja algo fácil de ser implementado. Claro, tá. Porque você tenta. Nós já temos uma série de normas que estabelecem diretrizes de segurança, uh-huh. tá? E que funcionam muito mais no. Os advogados chamam de soft law, né? Que seriam regras que não são obrigatórias, mas que as empresas acabam muitas vezes adotando, até por uma questão uhum. contratual. Ou seja, contratualmente você obriga que seu parceiro de negócio adote esta ou aquela norma, né? Sobre 27.002, por exemplo, né? Só que ao mesmo tempo, né, Guilherme, a gente sabe que algumas auditorias são feitas sem verificação, né? Se pede algumas evidências, assim, muito superficiais de que aquela coisa foi feita e pronto, deu, tá valendo, vamos adiante. Eu acho muito complicado você tentar garantir segurança do software a partir de uma... Você ter um órgão que faça uma verificação dos softwares, a quantidade de software que tem, a variedade que tem, os estilos de programação diferentes, por mais que se tente utilizar design patterns e coisas do gênero, tu tens... ambientes muito particulares dentro de certas software houses, sabe? Então, muito delicado, não... E você ainda tem o problema de tornar isso obrigatório para todas as pessoas que forem desenvolver software, isso. Que mexe muito na questão do valor do software em si, se você tiver que atender uma série de regulações, né? É difícil e envolve um aspecto econômico bem importante, assim, que é aquela situação até onde o Estado deve ir ao regular a atividade dos particulares, né? Que é uma coisa muito criticada. Mas já pensou se o Estado brasileiro, sobretudo... Claro que aqui eu acho que ele está colocando num contexto mais de um mundo perfeito. Assim, uhum, né? Claro. Agora, o Estado brasileiro, no estágio atual, interferindo nesse tipo de negócio, eu acredito que, neste momento do país, talvez não fosse uma coisa boa. Mas eu entendo a preocupação dele, eu acho que a preocupação é legítima. Eu só não sei se funcionaria no Brasil... Nos falta também know-how aí para falar sobre isso, que isso aí envolve a questão de regulamentação. Regulação não é bem assim. É. Bom, ainda ele coloca a questão do IoT, o que é a melhor forma, né? Uhum. Atualizar automaticamente ou deixar que o usuário o faça. Deixar que o usuário o faça, a gente sabe o que vai acontecer, né? Ele não vai lembrar de atualizar o ar-condicionado dele. Ele não vai lembrar de atualizar a cafeteira e por aí vai. Deixar automático, você abre uma porta aí pelo mesmo mecanismo de atualização automática que você tem para o fabricante entrar, né? Você tem aí isso mesmo por si só já é uma porta de entrada. Então você imagina, você tem a sua geladeira, o ar-condicionado, ventilador, cafeteira, etc, por aí vai, né? E essas coisas todas, toda hora falando com o... Falando com o fabricante para ver se tem patch para baixar. Tá? E a gente já viu mais de uma vez ataques que envolvem justamente a interceptação, por exemplo, de um dispositivo que vai acessar o fabricante lá dele para baixar software, para fazer atualização, e o atacante entra no meio do caminho, intercepta e manda uma atualização falsa para ele. Ah, essa é a possibilidade. Então, assim, tem maneiras de fazer de forma segura? Tem. Mas isso sempre vai ser uma porta de entrada, sabe? Então, a solução aí talvez seja um meio caminho, né? Esteja no meio do caminho. Seria automatizar o processo de disponibilização de correções de forma centralizada, quem sabe, tá? E num painel... claro, no painel das coisas que a pessoa tem. Das coisas que a pessoa tem. É. E aí, e note que fazer isso não vai ser simples, vai precisar de um framework de comunicação entre essas coisas para dar uma padronizada nas interfaces, pelo menos. Isso tem que ser seguro, isso daí vai ser um problema. Mas pelo menos a gente se concentra nesse problema. E aí a pessoa faz a atualização, ou controla, acompanha as atualizações por ali. Ou seja, ela tem controle do que está acontecendo. Me parece que seria nessa direção aí, tá? Pensando rápido, tá? Posso estar errado aqui, acabei de ler a mensagem dele e estou pensando nisso agora. Sim. Tá? Então, dá pano para manga aí, dá um bom estudo aí nessa área, viu, André? Vê como uma pergunta pode promover respostas muito amplas, né? Exatamente. Mas muito legal, gostei da pergunta dele aqui. Então, forte abraço, André. Obrigado, André. Até a próxima. A próxima mensagem por e-mail do Augusto Matos, Vinícius. O Augusto diz o seguinte: bem, primeiramente, admiro muito o trabalho de vocês. Opa, obrigado, Augusto. O podcast é uma pérola para quem é da área de segurança da informação e direito digital. Olha, ótimo. Gentileza. Todos deveriam ouvir. Bem, fiz um breve post no LinkedIn que comentei sobre a falha de segurança física no Palácio do Jaburu, que acabou levando ao Brasil uma crise institucional, econômica e política. Se puderem comentar e criticar, agradeço. Nós vamos colocar aqui, Vinícius, no show notes esse post dele. E é bem interessante porque não é um post político, embora tenha envolvido a questão do presidente da República, né? Que é uma preocupação relevante, e eu sempre fiquei me perguntando isso, e algumas pessoas se perguntaram, né? Como alguém entra na residência oficial... do presidente da República, independente de quem seja o presidente, se do partido A ou do partido B, mas como é que alguém consegue entrar e tão facilmente assim gravar a fala do presidente, né? Porque você tem aí vários problemas de segurança, inclusive da segurança do próprio país, né? Ou seja, muitos assuntos sensíveis são tratados ali e tal. São coisas que países mais desenvolvidos se preocupam muito, que é a segurança das comunicações, das peças-chave, né, principalmente, sobretudo e principalmente do presidente da República, né? Agora, claro, você tem outro aspecto, né? Se o presidente da República, quem quer que seja, esteja cometendo crimes e tal, você tem os meios judiciais para conseguir produzir provas em relação ao presidente, mas é uma questão bem importante assim a se tratar, né? Eu não estou falando isso só para fechar aqui, Vinícius. Eu não estou falando que devemos proteger pessoas que cometem crimes, até porque eu nem sei se este presidente cometeu crime mesmo, aquela coisa toda, né? Agora, não é isso que eu estou dizendo, que devemos proteger certas pessoas. Não, nós devemos proteger o cargo em si como um cargo que precisa contar com segurança da informação, né? Tem lá o pessoal da segurança, do Gabinete de Segurança Institucional que em tese, cuida dessas questões, né? Exatamente, essa questão de se entrar com um gravador numa conversa com o presidente ali, claro, ali aconteceu, acho que foi uma coisa mais particular, né? Me parece que sim. Parece que sim. Foi nessa direção, né? Uma coisa mais particular e tal, então havia uma relação de confiança ali, que foi utilizada para se fazer a gravação. Agora, lembrando dos casos de monitoramento pelo governo americano dos políticos, dos ministros brasileiros, né? Sim, sim. Lembra que tava, a Dilma estava grampeada, Angela Merkel estava grampeada, e os ministros aqui, os ministérios aqui estavam praticamente todos grampeados. É de se espantar, né? Essa falta de segurança nas comunicações dos dirigentes do país. E como tu colocou, a gente não está discutindo aqui culpa, né? Claro. Quem cometeu crime ou não. Sim. Mas pensando na segurança nacional, eu diria que a gente está bem vulnerável. Não sei se de repente a pessoa, ao ir para uma conversa com o presidente da República sobre qualquer assunto que fosse, né? Claro. Se ela não deveria, e imagino que deva acontecer isso na Casa Branca, claro. Porque eu não vi nenhum vídeo vazado do Obama, sim, por exemplo. Sim. Ou do Bush. Então, você deve ter algum tipo de revista, mesmo que seja não intrusiva. Você tem recursos para isso, para receber os convidados sem maiores... E você também tem outros meios, por exemplo, grandes empresas, grandes de verdade, têm políticas internas para lidar com esse tipo de... justamente com esse tipo de questão. Por exemplo, você não se reúne com o board da empresa só com duas pessoas. Né? Só um estranho e o board, e o diretor. Você sempre tem que ter mais pessoas justamente para evitar eventuais alegações. Muitos nem permitem celular sequer. Né? Então é uma coisa que principalmente os políticos brasileiros já deveriam saber dessas questões, né? Mas é como você falou, era uma relação de confiança, enfim. Mas vamos adiante, Vini. É um assunto interessantíssimo, fica o link ali para o artigo do Augusto Matos. E se você quiser ler, fazer as suas contribuições, está lá no LinkedIn. Obrigado, Augusto. A próxima mensagem do Francivaldo Nunes, Vinícius. O Francivaldo diz o seguinte: muito boa noite, senhores. Primeiramente, e como não poderia deixar de ser, parabéns pelo excelente trabalho dos senhores na condução do podcast. Abordagem no nível exatamente certo. É entendível por técnicos e leigos. Olha só, muito obrigado, Francivaldo. Trabalho em investigações que envolvem crimes cibernéticos e afins. Nesse contato, gostaria da opinião dos senhores sobre o uso de cofres / gerenciadores de senhas. Hoje, e cada dia mais, somos obrigados a conviver com dezenas de senhas para tanto serviço. Mesmo criando estratégias para a criação de senhas, está cada dia mais difícil administrar esse bem tão sensível. Os gerenciadores são uma alternativa tentadora, por isso minha pergunta. Atualmente, uso no PC o Password Safe, aparentemente mais simplório, mas me sinto confortável porque não há sincronização. Está sobre meu total controle e guarda. E estou testando o Keeper no celular, no site do app. A empresa diz, ou faz entender, que investe muita grana em certificações, auditorias e toda a parafernália para garantir a segurança dos dados. Bom, é isso. Sem me alongar mais, repito a pergunta. Qual a opinião e se usa algum software desse segmento? Mais uma vez, parabéns e obrigado. Até o próximo podcast. Uhum. Olha só, Francivaldo, sobre isso, a gente já gravou até o vídeo. Por enquanto, o único vídeo do nosso canal do YouTube, né, Guilherme, que a gente conseguiu não, gravar. Não, tem outro, aquele que eu gravei do que você tá falando. Ah, é, tem, né? o teu também, é verdade. Mas a gente gravou um vídeo lá falando sobre essa questão de senhas. A gente foi, vamos botar o link aí claro, no show notes depois. Claro. E a gente recomendou lá o KeePass. Tá, o KeePass. Aqui ele também ele é offline, não tem sincronização. Existem versões para todas as plataformas, né, móveis e desktop. E ele funciona bem. E tem, inclusive, tem um, até acho que tem um código aberto dele, agora não tenho certeza. Acho que sim. Que são as mesmas características desse password safe que ele colocou, código aberto e tal. Inclusive, diz aqui que foi designed by the renowned security technologist Bruce Schneier. Feito pelo Bruce Schneier e tal. Mas é bem parecido, assim, esse password. Eu confesso que eu não conhecia, mas parece ter mais ou menos as mesmas características do KeePass. Uhum. Então, assim, tem que se utilizar, tá? Não tem outro jeito. Eu, por exemplo, para cada coisa, cada loja, cada site, cada sistema, qualquer coisa, eu uso senhas diferentes. Uhum. Eu não repito a mesma senha. Claro. E uso senhas diferentes e difíceis. Sim, claro. Tá, então não tem como lidar com isso sem usar um gerenciador de senhas. Não, não tem como lidar com esse negócio sem ser com gerenciador de senhas. Então, agora, tem outros gerenciadores que são online, aí tem que tomar cuidado. Sim. Eu quase usei uma época, até o Guilherme foi que refreou a coisa. Eu quase usei o LastPass. Só que o LastPass é online. Sim, e fica no browser também. É, fica no navegador, a priori seguro, as coisas só acontecem na máquina local, a cifragem e decifragem, nada acontece remoto, o que vai para os servidores deles lá só vai coisa cifrada, aquela coisa toda, né? Mas o que aconteceu foi que pouquíssimo tempo depois houve uma invasão lá no... Sim, no LastPass. Acho até que envolveu questões de scripts ou alguma coisa assim. Isso, né? É que tem coisas que são feitas no navegador com JavaScript, né? Então, alguns problemas apareceram lá, não chegou a vazar a senha, assim, propriamente dito. E depois houve um segundo incidente. Então, assim, se você guardar todas as suas senhas num lugar e acontecer um incidente, é suficiente para você se incomodar. Claro. Então, por muitas pessoas, né? Se for no caso do LastPass, né? Exatamente. Então, eu ainda prefiro uma coisa offline que fique num pendrive comigo, agora, pendrive agora, decifrado, e aí vai. Agora ele coloca aqui, né? Eu trabalho com investigações de crimes cibernéticos. Né? Nessa perspectiva, se o criminoso estiver usando um cofre de senha, ele vai ter dificuldade na sua investigação também, né? O cofre de senha também é muito legal, mas pode ser um empecilho até para a própria investigação. Mas certamente ele não está colocando nesse aspecto aqui, né? Claro, sem dúvida. Mas aí é aquele detalhe da criptografia, né? É claro, exatamente. A criptografia deixa todo mundo mais seguro, inclusive o bandido. Exatamente. Né? Sem dúvida nenhuma. Francivaldo, obrigado pela tua mensagem. E a última mensagem. Um forte abraço. A última mensagem, Vinícius, nosso tempo já está estouradíssimo aqui. É da Ana Paula Ramos, por e-mail, Vinícius. Isso, Ana Paula diz o seguinte: boa noite, galera do Segurança Legal. Vim pelo último programa do Anticast e já assinei no meu feed, olha só. Ah, ouvinte que tu comentou que veio de lá. Sim, sim. Escutei o último programa, o 125, o Anacry, e gostei muito da forma que aborda os temas. Muito fácil de entender, não sou da área. Com certeza farei maratona. Olha que só, legal, sucesso, né? Podcast. Que legal. Ana, é legal quando uma pessoa que não é da área se interessa pelo conteúdo, né? Aí é muito, muito show. Ana, muitíssimo obrigado pela tua audiência, tá? E nos acompanha e nos dá sugestões, nos critica. Sinta-se em casa. Exato. No Segurança Legal. E até a próxima. Bem, então vamos agora ao resumo de notícias com nosso amigo Fábio Solini, com as notícias que balançaram a última quinzena do mundo da segurança da informação. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você muito bem informado de tudo o que acontece no mundo da segurança da informação. E nesta edição, a ressaca do ransomware WannaCry, legendas maliciosas, roubo de chips de cartões de crédito, Samba Cry, biometria falha em celulares da Samsung, vulnerabilidade grave afeta dispositivos Android e WhatsApp novamente no banco dos réus. E vamos às notícias. Arquivos de legendas de filmes podem ser usados para instalar malware. Começamos essa edição com uma notícia que vai deixar muitos cinéfilos de cabelo em pé, especialmente os que preferem baixar filmes e legendas online. Um ataque de prova de conceito desenvolvido por pesquisadores da empresa de segurança Checkpoint revelou que cibercriminosos podem executar códigos remotamente em PCs, smartphones e até mesmo smart TVs que estejam rodando players de vídeos populares como VLC, Kodi, Stremio e o Popcorn Time. Bastando para isso que esses players executem, além do filme, um arquivo de legenda malicioso. Esses arquivos de legenda eles são disponibilizados gratuitamente pela internet. Eles usam extensões como SRT, SUB, GSS e são aí largamente usados por quem baixa conteúdo multimídia da internet, especialmente filmes e séries. Existe aí um grande mercado consumidor desse tipo de conteúdo na internet e muitas vezes para poder assistir o conteúdo baixado, eles baixam num arquivo separado o arquivo de legenda. Pois bem, como o ataque permite a execução remota do código, isso permitiria que um criminoso tome controle total do dispositivo atacado, podendo instalar qualquer tipo de malware, ransomware, roubar informações do dispositivo ou mesmo usar o dispositivo infectado para fazer um ataque de DDoS, né? A Checkpoint, ao descobrir a falha, avisou os fabricantes dos players vulneráveis, né? Especialmente deles o mais popular que é o VNC. E o VNC já publicou uma atualização que elimina o problema. Portanto, se você costuma baixar arquivos de legendas e usá-los, certifique-se de que seu player esteja atualizado, seu software para tocar esse tipo de legenda esteja aí com a versão atualizada e assim você não será vítima desse tipo de ataque. A autenticação de íris do Galaxy S8 é burlada. E para quem acha que a autenticação biométrica é o futuro, eis mais um fato aí para provar que não. Pesquisadores do CCC, que é um coletivo de hackers e pesquisadores de segurança lá na Alemanha, eles demonstraram que é possível burlar a autenticação feita via íris no novo Galaxy S8 da Samsung. E vejam só, eles usaram para isso apenas uma foto em alta resolução do olho do dono do aparelho, uma impressora laser e uma lente de contato que foi usada para criar o olho falso. Para quem não conhece o CCC, esse grupo é o mesmo grupo que esteve envolvido anos atrás num experimento semelhante onde eles conseguiram burlar o leitor de impressão digital do iPhone. Para isso, eles usaram dedos falsos em moldes de silicone, né? Para quem quiser ver o vídeo dessa demonstração do Galaxy S8 sendo burlado, eu vou deixar o link lá no nosso site. Já a Samsung, em resposta ao anúncio dos pesquisadores, afirmou que eles conduziram demonstrações internas nas mesmas circunstâncias divulgadas pelo CCC e eles constataram que é bastante difícil replicar o resultado. A companhia disse isso publicamente, né? Esse anúncio do CCC me lembra de um outro fato ocorrido em 2014, quando um dos seus pesquisadores conseguiu burlar uma autenticação biométrica de um prédio do governo da Alemanha, usando para isso uma foto em alta resolução da mão de um político importante lá na Alemanha. Vejam vocês, né? Como nós dissemos na edição anterior, senhas podem ser trocadas facilmente pelos usuários, mas os dados biométricos não podem ser mudados, o que faz com que problemas nessa área sejam muito difíceis de serem resolvidos. A ressaca do WannaCry. Claro que nós não poderemos deixar de comentar nesse programa sobre o WannaCry e a avalanche que tomou a imprensa, né, sobre o primeiro ransomware que afetou aí o mundo. Se você ainda não ouviu a edição passada, o episódio 125, recomendo que você ouça. Lá nós detalhamos como a praga funciona e como ela tomou o mundo de surpresa, né? Depois de mais de 300 mil sistemas infectados e $111 mil pagos em resgate, pesquisadores começaram a buscar formas de recuperar os arquivos cifrados e assim tentar ajudar as vítimas, né? Apareceram aí novas ferramentas que prometiam alguma ajuda, né? A primeira delas foi o AnaKey, desenvolvido por um pesquisador espanhol, que poderia ajudar vítimas desse ransomware que ainda usem o Windows XP. E a outra ferramenta, o AnaKiwi, para o Windows 7 e outros sistemas mais recentes, né? Uma característica dessas duas ferramentas é que elas funcionam apenas em sistemas infectados pelo WannaCry que ainda não tenham sido reiniciados. Nesse cenário, essas ferramentas conseguem recuperar alguns arquivos, né? Lendo o número primo, a chave carregada na memória. Convém observar aí que isso não funciona para todos os casos, né? Outra ferramenta que está sendo usada para recuperar arquivos é o PhotoHack. A empresa de segurança McAfee informou que essa ferramenta pode ser útil em alguns casos de ransomware, não só do WannaCry, mas de outros ransomware também, onde ela pode recuperar arquivos do disco usando uma técnica chamada file carving. A recomendação para quem foi vítima do WannaCry continua sendo a mesma: não paguem o resgate, porque uma hora aí alguém vai descobrir a chave mestra desse ransomware, ou o servidor onde estão essas chaves será aí capturado pela polícia, e essas duas hipóteses aí poderão permitir que as vítimas possam recuperar os seus arquivos sem precisar pagar. Começou-se também uma análise linguística do pedido de resgate exibido pelo WannaCry. Pesquisadores da Flashpoint concluíram que é bastante provável que o autor do pedido de resgate seja um falante nativo do chinês. Devido à acuridade com que o pedido de resgate escrito em chinês foi feito, né? E também o estilo com que ele foi escrito, eles acreditam que seria aí um falante de chinês nativo do sul da China, né? Sendo que os outros idiomas que aparecem lá na ferramenta, todos eles foram traduzidos usando tradutores automáticos, que todos nós sabemos que eles não são perfeitos na hora de realizar a tradução, mas que isso não se aplica aí ao pedido de resgate em chinês, que seria aí o pedido escrito sem nenhum erro, né? Seria a versão mais próxima possível aí do que seria escrito por um nativo, né? E outro fato que também chamou a atenção, ainda falando sobre o WannaCry, é que o grupo Shadow Brokers, né, grupo de hackers aí que publicaram a falha que foi usado pelo WannaCry, eles voltaram a se pronunciar, dessa vez anunciando um serviço mensal de assinaturas de novas ferramentas de hacking, né, onde eles pretendem disponibilizar para quem quiser, para quem estiver disposto a pagar por isso, outras ferramentas de hacking que supostamente pertenceriam ao Equation Group, desde que os interessados paguem uma quantia de $23,000, que devem ser pagos aí na quantia de 100 Zcash. Zcash é uma moeda virtual, que ela é bastante nova, e ela é mais difícil de ser rastreada do que o Bitcoin, né? Em meio a essas discussões, especialmente no Twitter, vários pesquisadores de segurança começaram a discutir se isso seria, até onde isso seria ético ou não, né, dar dinheiro para esse grupo, para o Shadow Brokers, né? E claro, em meio a essas discussões, alguns pesquisadores aí decidiram começar uma vaquinha entre seus seguidores, onde aí eles se comprometem que ao terem acesso a essas ferramentas, eles irão reportá-las aos fabricantes dos softwares vulneráveis o mais rápido possível, né? Outros pesquisadores ainda afirmam que, pagando ou não, essas ferramentas serão tornadas públicas pelo Shadow Brokers, porque o interesse deles não seria o dinheiro, né? E para terminar esse assunto, vale ainda citar um artigo bastante completo, escrito pelo Bruce Schneier, né, o guru da criptografia, onde ele analisa o Shadow Brokers a fundo. Eu realmente recomendo a leitura, o artigo é muito bom, e ele apresenta algumas conclusões, né? De acordo com o Bruce Schneier e o Shadow Brokers, não seria um grupo de cybercriminosos, porque eles usariam essas vulnerabilidades em seus ataques de malware, e muito menos desertores de alguma agência de inteligência, como Edward Snowden, porque nesse tipo de prática, quem quer vazar os documentos publica tudo de uma vez e não parcelado, né? O Bruce Schneier ainda acredita que quem estaria por trás do Shadow Broker seria alguma agência de inteligência de algum governo, porque de acordo com ele, o Shadow Brokers disse ter esses exploits em mãos, né, há mais de 3 anos, e claro, isso seria do interesse de uma agência de inteligência, né? Para quem quiser ver outras conclusões do Bruce Schneier sobre esse tema, eu vou deixar o link lá no nosso site. Samba Cry, vulnerabilidade séria afeta versões recentes do Samba. É, gente, depois do WannaCry veio o Samba Cry. Uma vulnerabilidade crítica no Samba foi corrigida pelos mantenedores do projeto. De acordo com pesquisadores, essa falha permite a execução remota de código, afetando aí, ela teria o potencial de afetar cerca de 104 mil instalações do Samba que estariam aí vulneráveis e expostas na internet, né? Interessantemente, esse ataque pode ser feito com apenas uma linha de código, ele é bastante simples de ser feito e afetaria aí todas as versões do Samba a partir da versão 3.5. Para quem não conhece, o Samba é um software open source que ele provê serviço de compartilhamento de arquivos e também de impressão em redes mistas. Ele possibilita aí que diferentes sistemas operacionais, como Windows, Linux e Mac, possam compartilhar recursos. Ele é considerado aí uma implementação open source do protocolo SMB, né? E um exploit explorando essa vulnerabilidade teria aí um grande alcance, né? Esse exploit já foi publicado, o que torna aí essa vulnerabilidade bastante crítica, né? Pelo seu impacto e pelo alcance dessa vulnerabilidade, ela foi bastante comparada com o WannaCry e é altamente recomendável aos administradores de TI, você que tem um Samba aí na sua infraestrutura, nós altamente recomendamos que você instale o patch que já foi disponibilizado pelos mantenedores do Samba e assim evite maiores problemas. Cards brasileiros clonam cartões de crédito a partir do roubo do chip. Olha, chamou a atenção da imprensa internacional o fato que já está acontecendo há algum tempo aqui no país. Carders tem se especializado na clonação de cartões de crédito a partir do roubo do chip do cartão da vítima. Geralmente esse ataque acontece em caixas eletrônicos, onde foram instalados os famosos chupa-cabras, né? Ao inserir o cartão na máquina, um dispositivo irá recortar o chip do cartão da vítima e um outro dispositivo vai gravar a senha do cartão e, em posse dessa informação, desse material, o golpista vai aí inserir esse chip num outro cartão e usar esse outro cartão e a senha para sacar dinheiro ou então efetuar compras fraudulentas, né? Esse fato já tinha sido noticiado pela imprensa brasileira, mas vários sites internacionais se demonstraram surpresos, né, pela criatividade da bandidagem brasileira. Portanto, fica aí o alerta aos nossos ouvintes. Se isso acontecer com você ou com algum conhecido, ligue imediatamente para o seu banco e cancele o cartão. Para quem quiser ver mais detalhes desse ataque, eu vou deixar lá no nosso site o link de um vídeo que mostra como é que os golpistas estão usando essa nova técnica. Cloak & Dagger, vulnerabilidade séria afeta milhões de dispositivos Android. O seu celular Android pode estar seriamente vulnerável a um ataque que permite o controle total do aparelho, de acordo com pesquisadores da Universidade Americana Georgia Tech, que deram o nome para essa vulnerabilidade de Cloak & Dagger. Essa é mais uma vulnerabilidade famosa aí que tem site, que tem logo, e isso tem se tornado aí um padrão entre os caçadores de vulnerabilidades, né? De acordo com esse site, com os pesquisadores por trás dessa descoberta, essa vulnerabilidade permite que aplicativos maliciosos abusem de aplicativos ilegítimos já instalados no seu smartphone, usando para isso dois recursos do sistema, duas permissões do sistema, né? Um aplicativo malicioso vai abusar dessas permissões, né? Possibilitando aí que um app malicioso ganhe o que eles chamaram de God Mode, onde esse app poderia ter acesso às mensagens, às chamadas ou mesmo a tudo que você digita no seu celular, né? Os pesquisadores afirmaram ainda que isso afeta todas as versões conhecidas do Android, incluindo a mais recente delas, que é a 7.1.2, e afirmaram ainda que corrigir essas vulnerabilidades vai dar muito trabalho, porque elas envolvem permissões nativas do Android, mas eles ainda disseram que estão trabalhando com o Google para encontrar uma solução para esse problema que ainda persiste e está presente em todas as versões do Android. Essa não é a primeira falha do tipo que afeta a plataforma, né? Por sorte, nós temos observado que essas vulnerabilidades muito sérias, né? Elas não são tão triviais para serem exploradas em ataques comuns, ataques do dia a dia, né? A impressão que nos dá é que o Android ainda tem que melhorar muito no quesito segurança, né? A dica dos pesquisadores da Georgia Tech para os usuários de Android é para que evitem baixar aplicativos de lojas não oficiais, mas nós sabemos que isso é um pouco paliativo, porque apps maliciosas continuam a aparecer mesmo lá da loja do Google Play. WhatsApp no banco dos réus. Audiência pública no STF definirá futuro do programa. E novamente o WhatsApp vai para o banco dos réus. No dia 2 de junho, uma audiência no STF vai definir o futuro do programa aqui no Brasil. Essa audiência contará aí com a participação de diversos órgãos da sociedade civil e também especialistas na área, inclusive aí especialistas em criptografia, entre eles aí o nosso amigo professor Diego Aranha, também deve participar dessa audiência. Claro que entre os temas que serão discutidos vão estar aí a criptografia ponta a ponta usada pelo WhatsApp, né? E claro, os bloqueios que o programa sofreu aí por várias decisões judiciais e como o Marco Civil da Internet se aplica às investigações de crimes que envolvem aí o WhatsApp e as mensagens trocadas por ele, né? A principal reclamação aí dos órgãos policiais que fazem as investigações é justamente a dificuldade para ter acesso às mensagens trocadas, né? O law enforcement, eles querem ter acesso a isso e, como nós sabemos, isso não é possível num programa que tem criptografia ponta a ponta, né? Coincidência ou não, o WhatsApp realizou nessa semana o seu primeiro evento para a imprensa no Brasil, onde estiveram presentes aí jornalistas e dois nomes importantes da empresa, o advogado-geral do WhatsApp no Brasil e o gerente de desenvolvimento de software. Ambos discutiram temas como a criptografia e a privacidade do programa, né? No evento, eles anunciaram que o WhatsApp tem 120 milhões de usuários no país, o que corresponde aí a 10% do total da base de usuários globais do programa, né? Muita gente usando o WhatsApp. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo, porque certamente fatos novos aí vão aparecer depois dessa audiência. Vamos ver como é que o WhatsApp será tratado pelo STF. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado por sua atenção. Nós voltamos a nos falar no próximo programa. Bem, estamos de volta já com o nosso convidado, o professor Vaine Barreira. Vou ler aqui um mini currículo dele e já faço as introduções necessárias aqui. O Vaine é gestor de TI especializado em infraestrutura de redes e segurança da informação, professor de graduação e pós-graduação nas disciplinas de redes de computadores, novas tecnologias e computação forense, perito judicial em computação forense, membro consultor sobre crimes digitais das OABs Araraquara, Ribeirão Preto, Campinas e Santos. Seja muito bem-vindo, professor Vaine. Tudo bem? Como é que vai? Olá, Guilherme. Olá, Vinícius. Olá, Vaine, tudo bem? Tudo em ordem. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite de vocês. Dizer que é um prazer estar aqui nesse podcast que eu acompanho desde 2012. Olha só, desde o início, então. Desde o início. Vocês não sabem, mas vocês são meus companheiros de viagem já há 5 anos. Olha só, que bacana. Caramba, Vaine. Eu viajo muito, né, a trabalho e estou sempre acompanhando acompanhado de vocês. Ó, oh, que legal, obrigado. Oh, que bom. Obrigado. E não enjoou até agora, então tá. Não, de jeito nenhum. Tá ótimo. Então, e é sempre bom quando a gente consegue trazer alguém que escuta e tal, e pra nós é uma felicidade muito grande aí ouvir as palavras que as pessoas gostam, que ouvem nas viagens e tal. E antes da gente iniciar, a gente tava conversando aqui, o professor Ivani colocou uma questão bem interessante, ele dizendo que já trabalha na área de TI desde 1985, ou seja, os primeiros contatos com TI vêm lá de 85, é isso, né, Vani? Lá de 85, quando eu ganhei meu primeiro TK85 com 16K de memória RAM. Olha só! E assim, profissionalmente desde 1990, né, como programador. Aí em 94 eu me apaixonei pela área de redes e até hoje eu estou nessa área de infraestrutura e segurança. Legal. É, o nosso contato com o professor Vani, enfim, a gente já se conhecia, já havíamos falado, até com até profissionalmente, né, Vani? A gente já falou uma ou outra situação profissional. E também com relação à questão das crianças, então. É, as palestras. Das palestras. A gente trocou alguns materiais algum tempo atrás. Pai, isso já faz mais de ano, né, Vani? Já faz um tempo. Já faz mais de ano. Mas, assim, o que trouxe o Vani aqui, enfim, além da própria experiência dele, foi um artigo pequeno, né, Vani? Publicado lá no LinkedIn, onde ele falava sobre um termo, e a gente vai ver aqui do que se trata e tal, um termo chamado Shadow IT. É um termo, segundo o Vani, um tanto quanto antigo. Eu até já conhecia os efeitos e o problema, mas não conhecia não conhecia com este nome. Então, Vani, como é que a gente pode apresentar aqui para os nossos ouvintes essa questão? O que é o Shadow IT? É, assim, basicamente é um termo utilizado para descrever aplicações, devices e serviços, né, que são utilizados por funcionários de uma empresa sem a homologação da área de TI. Uhum. Tá, assim, é conhecido também, alguns conhecem como Stealth IT, né, ou TI Invisível, né, traduzindo. Uhum. É um nome assim, que particularmente eu não gosto muito. Eu acho que ele dá uma conotação, ele já começa com uma conotação negativa, né, tipo sombra, ilegal. Né? Mas assim, a gente acho que vai discutir ao longo do programa, ele tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Uhum. Certo. Né? Exatamente isso, e a gente também conversava antes aqui, porque via de regra, uma questão que envolve as empresas, envolve até essa própria questão do poder das empresas em conseguir ou não conseguir realizar certas intervenções, né, junto aos seus funcionários, enfim. E aí já entram os dois primeiros pontos aqui, né, seria ele pode ser visto tanto como uma fonte de inovação, mas também pode ser visto como problema, né, Vani? Exato. Assim, do ponto de vista de segurança da informação, ele é um problemão para as empresas. Mas agora, do ponto de vista de inovação, de produtividade, é algo que você não consegue segurar dentro das companhias. Que tipo de exemplo que a gente pode dar, assim, na prática, realmente? O que é o Shadow IT na prática, em relação aos usuários? Ou que tipo de soluções que a gente poderia dar como exemplo? Como eu falei, ele é um termo que eu comecei a escutar desde 2004, 2005. Assim, na verdade, um funcionário que coloca um pendrive que não foi homologado, que ele não teria essa autorização e leva um arquivo para casa, isso é considerado o Shadow IT. Tá? Por isso que ele é um termo antigo. O que potencializou muito, né, o que isso fez realmente ficar em evidência foram basicamente computação em nuvem, tá? Principalmente com os softwares como serviço, né? Potencializou demais esse cenário. Só lembrando que Shadow IT, então, não é uma tecnologia, é um comportamento, tá? Um comportamento, certo. Isso. E o outro movimento que potencializou muito foi a questão do BYOD, né, dos funcionários usando seus dispositivos para trabalho dentro das empresas. Então, por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, já me deparei em reuniões onde o pessoal de TI se depara encontra um relatório, um sujeito da área de marketing, olha, eu tô com um problema aqui de dados, só mostrando um relatório. Do meu lado, o gerente de TI perguntou, mas que relatório é esse? Ah, é o relatório do nosso sistema XYZ, não me lembro o nome, da área de marketing. A área de TI não sabia que eles estavam rodando um sistema na nuvem, era um sistema de software como serviço, e o pessoal depois nessa reunião reclamando com o TI de alguma inconsistência de dados. Sim. É, a gente tem o uso desses recursos adicionais aí sem conhecimento da TI, mesmo sem conhecimento restante da empresa, né, Vani? Porque até no final das contas ela deve executar aquilo que está devidamente formalizado pela direção da empresa. Estratégia da empresa. Exatamente, ou seja, ela não deve sair decidindo ela por conta própria o que vai ser utilizado ou não, né? Mas sim se baseando nas diretrizes da empresa, aí sim tomar, aplicar, fazer com que as decisões sejam, vamos dizer assim, se tornem concretas nas ações lá dos controles das informações, dos softwares e tal. Exatamente. Mas a gente vê essa questão desses aplicativos, como por exemplo WhatsApp, Evernote, e Google Drive, Dropbox e tantas outras coisas, que o pessoal também utiliza, eles acabam usando esses recursos para armazenar informações da empresa e quando fazem isso sem nenhum tipo de formalização ou documentação, a informação arrisca ficar até perdida, não só inconsistente, né? Sim, sim. Mas é isso que você não encontrar mais isso. E a gente já vê um efeito há muitos anos muito parecido com relação a um recurso que não está no Shadow IT, que é o próprio e-mail. O e-mail, a priori, é um serviço para comunicação, né? E o que a gente vê paulatinamente é ele sendo utilizado como um serviço de arquivamento. Né? As pessoas arquivam os documentos, arquivam informações. Ah, tá lá no meu e-mail, né? Então não salva isso em algum lugar, não indexa, etc. E o uso dessas aplicações, dessas outras aplicações, principalmente sem autorização, sem a devida autorização organizacional, não diria nem apenas da TI, mas organizacional, né? Somente aumenta ainda mais esse problema, né? Não, sem dúvida. De informação pulverizada por aí, né? Sim, e você não tem controle, né? Você tem problema de compliance, problema de auditoria, problema de vazamento de informação. A DTI perde completamente o controle, claro, dos locais onde ela tem dado sensível da companhia, né? É verdade. E você lembra, Vani, do... Com certeza tu lembra, por causa do... Tu tens... Já começou lá em 85? Lembra da febre do downsizing? Uhum. Né, que começou tudo... Não, downsizing. Cada um com seu desktop, todo mundo compartilhando arquivo com todo mundo. Sim. É maravilhoso. Vamos fugir do mainframe, né? Exatamente. E aí, quando o pessoal se deu conta que tinha perdido o controle das informações, a gente foi pro caminho inverso. Hoje a gente fala em thin client. Quer dizer, há alguns anos já se fala em thin client, né? Voltou-se a consolidar as informações, sim. É, vamos consolidar na mão do usuário na ponta só um terminal, entre aspas, quase burro, né? E vamos centralizar tudo. E o BioD, a gente inclusive fez um episódio sobre isso, né, Guilherme? Sim, fez, com base naquele artigo que eu escrevi. Até vejo aqui qual é o episódio. Dá uma olhada no episódio. Isso, aquele... E justamente o BioD, mais uma dessas ondas, que pra mim, uma onda que nem o downsizing, né? Uhum. Não, vamos todo mundo usar o BioD, vamos, maravilhoso. Agora controla as informações com esse cenário. Não, é complicado. Eu já vi cenários também. Existe aquele serviço, acho que business, né, corporativo do Dropbox. Sim. E eu já vi departamentos, porque hoje é muito fácil você... contratar esse tipo de serviço em nuvem, né? Normalmente qualquer departamento tem budget para isso. Então, eu já vi departamentos usando esse serviço de compartilhamento corporativo, né, em grupo, também sem anuência de TI. Mas por quê? Porque o departamento, o fluxo de trabalho do pessoal demandava essa troca de um local único, né, para troca de arquivos, troca de informações, enfim. O que, na minha opinião, falta é TI perceber esse tipo de necessidade e se adiantar, e homologar a solução, testar a solução. Então, se TI não oferece isso, o usuário vai buscar isso por conta. Esse até seria uma questão que a gente ia tratar mais lá adiante, mas como você trouxe aqui, eu acho que é interessante já colocar isso agora, né? Que você tem um problema, em primeiro lugar, de segurança, ou seja, quais são os efeitos ou os riscos, né, envolvendo soluções de uma forma geral que não são homologadas, não são testadas, não são verificadas. Tem uma série de riscos, não só em relação à integridade da informação, né, ou até mesmo à autenticidade, mas até à própria disponibilidade. Uhum. Ou seja, como é que você vai garantir que o serviço vai, de fato, manter aquelas informações daquela forma, pelo tempo, enfim, e tal. Esse é um problema. Agora, se tem um problema aí, me corrijam, vocês dois, inclusive, né, se eu estiver errado, primeiro eu passo a bola para o Vani e depois para o Vinícius, mas também é um problema de governança, né? Isso que o professor Vane colocou. A TI, de repente, não consegue atender as necessidades da empresa de uma forma geral. Os empregados são demandados a produzirem um determinado resultado e a TI não dá, não atende os próprios funcionários, os serviços não são eficientes, né? E aí é uma, quase como uma selva, as pessoas precisam se virar nesse ambiente, né, Vane? Exato. Muitas vezes a TI tem que estar acompanhando as mudanças. Então, assim, eu vejo muitas vezes o responsável pela área de TI das empresas, falta visão de negócios. Uhum. TI tem que acabar com essa visão só técnica, basicamente ficar apagando incêndio. Sim. Então, TI hoje tem que se concentrar na melhoria do negócio, em vez de ficar concentrada só na manutenção da infra. Então, TI tem que passar a trabalhar como uma consultoria dentro das organizações. Uhum. Enxergar a necessidade dos funcionários, das equipes, e buscar a solução. Hoje, TI ainda é muito reativa. É, por incrível que pareça, porque a gente vem falando já há muito tempo sobre essa questão da TI, fazendo parte do negócio, enfim, as empresas até conhecem isso, mas, claro, a correria do dia a dia acaba... Nossa, há quantos anos a gente trabalha com essa visão, né? Ou tenta trabalhar com essa visão? Tenta trabalhar, porque, e computação em nuvem, por exemplo, é uma coisa que até hoje eu vejo alguma resistência do pessoal de TI. TI pega muito na questão de segurança de nuvem. Uhum. E é uma tecnologia que, primeiro, eu acho que muitas empresas demoraram, a área de TI de muitas empresas demorou muito para aceitar essa questão de nuvem, para olhar essa tecnologia nova. E aí essa implicância da nuvem pela TI ajudou a potencializar essa questão do Shadow IT. Porque com a computação em nuvem, acabou a dependência da área de TI. Uhum. Porque antes, por um departamento instalar, por exemplo, uma aplicação, ele obrigatoriamente precisava da infraestrutura de TI. Ele não tinha como ser autossuficiente com isso. Uhum. Agora uhum. não. Agora ele pega um cartão de crédito, o gerente de... Eu vejo muito esse comportamento, né, de Shadow IT, muito em departamento de marketing e departamento financeiro, né? Uhum. Isso é bem comum. O pessoal pega um cartão, compra um serviço na nuvem, não precisa de TI para nada. Normalmente são serviços que funcionam via HTTPS, web, né? Web, exatamente. Uhum. Que isso já passa pelo firewall, pelo proxy das empresas, e TI não fica sabendo. É. Uhum. É, deveria. Aí é o outro contraponto, né? E eu posso jogar a bola pro Vinícius aqui, pro Vinícius fazer o advogado do diabo, tá, Vinícius? Porque você tem essa questão da eficiência que o Vane coloca, também é um binômio, né? Você precisa de eficiência e segurança. Sistemas, né, ambientes absurdamente eficientes podem ser inseguros, ou tendem à insegurança, assim como ambientes absurdamente seguros tendem à ineficiência, no sentido de mais difícil de usar, mais controlado, mais burocrático, por aí vai, né? Mas também a empresa, e aí a gente tem que visualizar o Shadow IT dentro de cenários. Acredito que vocês concordem comigo. Uma coisa é uma empresa, que lida com informações não sensíveis, que de repente não tem uma necessidade de compliance com regulações estaduais, enfim, estaduais no sentido do Estado, né? Mas você pode ter outros ambientes que são mais restritos. Pega, por exemplo, um banco ou um hospital, a coisa em relação ao Shadow IT fica um pouco mais complexa, né? Concordam? Bom, Guilherme, eu já inicio com um contraponto, né? Mas, assim, eu não creio que existam empresas com informações que não sejam sensíveis, entende o que eu quero dizer? Claro, pode não ser informações que atingem diretamente a pessoas, informações sobre pessoas, dados pessoais. Mas é aquela coisa, se a empresa tem aquela informação e ela precisa, a organização tem aquela informação, ela precisa para trabalhar, precisa para operar, para funcionar, aquilo lá é importante. Então, o que eu quero dizer, assim, não existe informação que não é... Não, isso aqui não é importante, não tem problema e tal. Se não é importante, se não tem problema alguém invadir e destruir tudo, ou você perder, então você não precisa daquela informação, nem perca tempo mantendo ela. Né? Então, o Shadow IT, eu acho que atinge qualquer ambiente de TI, ou seja, de forma negativa, no sentido de se perder o controle das informações, e até mesmo se perder as próprias informações, mas claro, com mais intensidade dos dois cenários aí concretos que tu colocou, que é no caso de instituições financeiras, por exemplo, e mesmo de hospitais, né? Aí sim, aí a gente tem pessoas sendo atingidas diretamente, principalmente no caso dos hospitais, né? Uhum. Vani, contigo. Concordo plenamente com você, Vinícius. Acho que a questão de, sob o ponto de vista da segurança da informação, a perda de controle é um aspecto. Uhum. Eu acho que qualquer informação ela é sensível e deve ser protegida. Mas existe uma outra questão também. O Gartner, ele disse que até ele tem uma previsão que em 2020, um terço dos ataques cibernéticos contra as empresas, eles acontecerão via recursos de Shadow IT. Olha só. Então, além de você ter o problema da exposição do dado, né, ou perder o controle sobre a informação, você pode estar abrindo uma porta. Claro. Para uma invasão usando recursos do Shadow IT. Sim, sim. Exatamente. Sim. É, que é o grande dilema, né? Como lidar com uma eventual fonte de inovação e algo que possa ajudar a empresa, mas ao mesmo tempo fora das regras, né? E aí a questão das regras... Oi, Vinícius, diga. Não, eu queria falar o seguinte, além dos próprios softwares que as pessoas podem comprar, né? Não vamos esquecer do IoT, né? Ah, sim, sim. E aí entra um outro Shadow IT aí. Shadow IoT. IoT. IoT. Estamos lançando isso aqui. Criamos agora, pessoal. Criamos Shadow IoT. É. Mas é sério, daqui a pouco, a compra de um ar-condicionado, por enquanto, isso não passa pela TI, por exemplo. Tá? E tem ar-condicionado que você liga na rede Wi-Fi da empresa para poder controlar o ar-condicionado. Claro. Então... Então, a gente vai passar a ter recursos aí de que não tem a ver diretamente, já basta a telefonia, que já virou TI, né? Muito tempo dentro das empresas, né? Mas daqui a pouco a TI vai ter que se preocupar também com as demais coisas que estão sendo compradas, né? Como, por exemplo, um ar-condicionado. E você entra, talvez, naquela ideia de empresas que envolvem, sei lá, chão de fábrica ou coisa assim, que tem máquinas que são controladas remotamente. Isso, tal. Isso, com automatização. Automatização, né? E às vezes a TI não entende direito aquilo, uma coisa meio aquela máquina que, sei lá, corta aço e tal, e, né? Então... Você pode cair por... Mas eu quero provocar vocês aqui numa outra questão, que seria uma possibilidade da gente ter Shadow IT pelos usuários, porque a ideia é soluções colocadas fora das regras da empresa, fora da homologação da empresa. Ou seja, usuários poderiam desrespeitar, mas será que a TI também não poderia desrespeitar quando ela mesma descumpre, sei lá, as normas internas de governança, de autorização, de homologação, de entrega de serviços? Será, Vaine, que a gente não poderia ter essas duas possibilidades aqui do Shadow IT? Não, sem dúvida. A equipe de TI, os usuários de TI são talvez os que mais usem serviços para testar, para homologar, ou ferramentas mesmo para a parte de técnica, e eles acabam tomando a decisão. Isso não passa pelo board da companhia, isso não passa por uma homologação oficial da empresa, né? Então, sim. É que assim, a gente procura imaginar que o pessoal de TI, em tese, deveria saber o que está fazendo, né? Mas... com relação a essas ferramentas, com relação a esses aplicativos. Só que existe uma coisa ali, né? Que é aquela... justamente o inimigo... É um amigo e um inimigo, é uma faca de dois gumes, né? A questão da inovação, de usar o último software que saiu, a última novidade e tal, é legal, né? Pode trazer agilidade para a empresa, uma série de coisas. Ao mesmo tempo, isso se torna um inimigo ao passo que tu vai testando, a coisa passa, vai ficando aquilo que ficou para trás, tu usou por um tempo, não achou legal, e vai morrendo, vai sendo... Hoje é bom, amanhã tu já troca por outro... E aí tu tens uma mudança muito grande no ambiente, né? Considerando assim, os softwares que estão em uso ali no ambiente, há uma mudança muito grande, muito rápida, e aí você acaba tendo um passivo de coisas ali que mais tarde pode virar problema, né? Você acaba tendo um legado, né? Isso, um legado. É difícil falar em legado agora, é tão novo, mas a gente já falando em legado. É, exatamente, mas é isso mesmo, você... Como é fácil de comprar e testar, você compra, coloca em uso, fica aí, nasceu uns 6 meses em uso, o pessoal não gostou muito, vamos para outra ferramenta. E só descarte dessas informações, como é que fica? Exatamente. Aí tu, não, mas eu preciso do histórico da ferramenta anterior, então deixa ela rodando aí por mais um tempo. Aí você passa a ter um legado que não é mais aquela máquina jogada num canto dentro do data center, né? É um serviço que continua sendo assinado com pagamento recorrente no cartão de crédito lá, uns 20 e poucos reais por mês, vamos supor, né, pra um valor baixíssimo. E tá lá o serviço e a pessoa que contratou nem mais na empresa tá e vai ficando. Vai ficando, é. Mas mesmo que você eventualmente pare, por exemplo, de assinar um serviço, e os dados que você armazenou naquele sistema? Você descartou de maneira correta? Aquilo ficou no limbo, né? Vamos dizer assim? É complicado. O Vani também trouxe aqui alguns números, ele fez algumas pesquisas aqui envolvendo essa ideia de Shadow IT, tem coisas bem interessantes aqui, né, Vani? Sim, sim. Por exemplo, em 2015, a Brocade fez uma pesquisa com vários CIOs aí pelo mundo, e ela descobriu que 83% das empresas usam aplicativos que não foram homologados pelos departamentos de TI. Ou seja, todo mundo. Quase todo mundo. O Gartner também fez uma outra pesquisa dizendo que houve uma previsão, né, para 2015 que 35% dos gastos com TI nas empresas foram gerenciados fora do orçamento do departamento de TI. Olha só. Como é que conseguem, né? É muita coisa, 35% de gasto com recursos de TI fora do departamento. Uhum. É, mas olha só, né, Vani, se a gente pegar o cenário de várias empresas, que, e talvez tu possa compartilhar também a tua experiência nisso, a TI, ela é, ao mesmo tempo que ela é vista como fonte de inovação, eventualmente, né, ela é vista também como a ovelha negra dentro da empresa, né? Porque quem tranca algumas coisas... é quem impõe certos empecilhos e isso não o resto da empresa não encara de uma maneira muito boa isso, não encara muito bem isso. E tudo que se pode fazer por fora da TI, ou seja, um pouco, estou falando de uma maneira um pouco forte talvez, mas... Muitas coisas. Muitas coisas podem ser feitas assim no controle da TI e que os departamentos conseguem fazer, muitas vezes acabam até fazendo. Porque há situações, e não é incomum isso, em que existe até mesmo uma tensão real entre as pessoas dos departamentos com a TI, dos demais departamentos com a TI. E o pessoal podendo escapar da TI para comprar o equipamento que precisa, para botar um software a rodar, escapam. Ou seja, faz a volta por fora, digamos assim. E muitas vezes recorrendo a mais alto lá no organograma da empresa, né? Indo acima de um diretor de TI ou coisa parecida para tentar fazer a coisa da maneira que quer. Agora, você imagina, nesse cenário que tu colocou aí, Vani, em que as pessoas podem, com o próprio budget, né, da área, contratar um serviço sem ter que falar com a TI, sem precisar botar servidor, liberar firewall, sem nada, aí sim que eles fazem isso, né? Aí sim que os departamentos acabam fazendo essa contratação. Esses 83% talvez até seja baixo aí com relação à realidade. Sim, sim, concordo. E essa questão de tensão interna, né, isso acontece, eu vejo muito. Porque cada vez que TI tenta colocar barreiras contra, né, a Shadow IT, o departamento vai lá e contrata um serviço. TI vai e fecha uma porta específica, enfim, fecha o acesso. O que acontece é que normalmente o departamento vai para a alta direção da empresa e diz, olha, TI barra um recurso que a gente agora vai, por exemplo, sei lá, demorar mais para entregar um serviço, para entregar um produto, nossa eficiência vai ficar comprometida, como é que você faz? A direção vai falar, não, abre, entendeu? Você não pode sacrificar, mesmo porque segurança, normalmente, né? A segurança, mas o que acontece é que muitas vezes a alta direção da companhia e o departamento, eles não têm aquela consciência de segurança da informação como muitas vezes tem TI. E aí, entre você medir a questão de produtividade, eficiência, agilidade, enfim, e segurança, ganha o lado da produtividade. Sim, sem dúvida. E aí tem até esse aspecto psicológico que é bem interessante, claro, não é o nosso tema aqui, a gente nem preparou nada sobre isso, né? Mas que é essa tensão, né? Como a TI é vista, como é difícil a TI se impor muitas vezes, e também como a TI acaba pagando o pato muitas vezes por ser a pessoa que corta, a pessoa que nega, a pessoa que não disponibiliza, né? Ou até que burocratiza. Essa é a questão, né? A TI burocratiza a inclusão de um novo serviço qualquer, e aí de repente um usuário vai lá e magicamente faz aquilo que a TI não conseguiu fazer, ou seja, você ainda praticamente ofusca a TI, né? Não sei se pode dizer isso, acho que sim, né? Sim, não, exato, porque é aquela tal história, a gente já falou disso, TI não tem uma visão de consultoria. Exatamente. O que mais tem de números aí, Ivani? Tem um estudo também da Cisco, realizado em grandes empresas, que uma empresa grande, né, típica, tem em média de 15 a 22 vezes mais aplicações em nuvem rodando do que as aplicações no local da empresa, né, as on-premises, né, que foram homologadas pelo departamento de TI. Ou seja, o pessoal buscando algo que tem e não entrega. Exatamente. Para uma aplicação instalada dentro da empresa, você tem de 15 a 22 vezes rodando em nuvem. Caramba. E por último, essa outra que você já falou, né, até 2020 os ataques viriam pela, né. E a gente pode falar em algumas motivações. Claro que a gente acabou pulverizando aqui um pouco os assuntos, mas que tipo de motivações a gente poderia ter para que levam a Shadow IT? Ah, assim, é que eu considero, assim, que eu vejo muito nas empresas, né, é essa implicância, muitas vezes, que a área de TI tem com relação à nuvem. Uhum. Esse discurso de que nuvem não é seguro, porque, na verdade, eu acho que essa implicância vem muito mais justamente essa questão. O que você tem rodando na nuvem não está embaixo da asa do departamento de TI. Uhum. Então, TI se sente meio que fragilizado, né? TI se sentiu fragilizado com essa questão de nuvem, né? Perdeu um pouco do, sei lá, do glamour. Do encanto da área, entendeu? Mas peraí, como é que eu não vou controlar o meu servidor? Como é que eu não vou aplicar patch? Como é que não sou eu que faço backup, entendeu? Então, assim, eu percebo que TI, às vezes, reluta um pouco com relação a isso. E isso é um motivador muito forte, entendeu? A questão também de TI, essa questão de TI ser reativa só, faz também, potencializa isso. Uhum. TI, ela precisa oferecer um leque de soluções. TI precisa entender o negócio da empresa, entender, tá alinhada com a estratégia da empresa, e ela precisa se antecipar, homologar soluções, testar novos recursos, novos serviços, e meio que criar um portfólio para oferecer isso para os usuários. Uhum. Se ela não fizer isso, ela vai motivar a pessoa a buscar isso fora. A própria ideia também dessa, na verdade, são coisas semelhantes, né? A incapacidade, a gente também já falou isso, a incapacidade da TI de responder às necessidades do ambiente. E aí você tem toda... são problemas empresariais, na realidade, que podem atingir outras áreas. Aqui a gente está falando de TI, né? Mas você tem esse descompasso entre o que se exige dos funcionários e o que a TI pode entregar. Em ambientes altamente competitivos, num mundo altamente competitivo, pode ser difícil para a TI conseguir atender isso, né? E aí ela acaba perdendo, de fato, o glamour, né? Concordo? Sim, sim. É. Eu costumo dizer para o pessoal de TI, né, que é melhor não gostar, mas saber o que está acontecendo do que não ter conhecimento. É, e a questão da computação em nuvem, eu acho que... Eu não sei se tira tanto o glamour, sabe? Pelo menos na minha visão, tá? Porque você deixa de ter que se preocupar com certas coisas mais básicas do ambiente de TI, né? Manter máquina, questão de energia, essas coisas todas. E tu pode prestar atenção, tu pode te focar nas coisas mais interessantes, no meu ponto de vista, né? Que são os serviços, as configurações, os controles que tu tens, o gerenciamento, mais num nível mais alto ali na brincadeira, né? Em vez de ficar tão focado na parte de hardware. Claro que tem aqueles que gostam de entrar no data center e fazer um carinho. Era o que eu ia dizer. No servidor, né? E tal. Tem pessoas que querem isso, né? Que curtem isso, mas... por exemplo, no meu caso, eu prefiro... Tá, tudo bem, você não tem que me preocupar com a máquina, ótimo. Eu quero me preocupar com a configuração, com o controle, com o gerenciamento, etc. Que para mim é mais interessante do que ficar me preocupando com energia elétrica de servidor, entende? Uhum. Não, concordo contigo, mas assim, eu acho que psicologicamente tem aquela questão de estamos perdendo poder, né? Então, sim. Isso mexe não muito. Não tá mais comigo. Exato. Aqui. Exatamente, isso mexe muito com o brilho do pessoal. Exatamente, A gente até tentou já gravar alguma coisa nesse sentido, mas não conseguimos, né, Vinícius? Que são essas questões psicológicas, essa questão do poder na TI, que é um tema super interessante. A gente não conseguiu encontrar alguém, até um psicólogo, que pudesse falar sobre isso, né? Mas quem sabe um dia. Mas assim, um outro exemplo também que eu tenho visto ultimamente, a questão, por exemplo, de do OAuth, né? Daquele padrão de autenticação open source, né? Sim. Por exemplo, muitas empresas usam o Office 365 hoje. Uhum. E você pode usar, por exemplo, as credenciais corporativas que você tem do Office 365 para dar acesso a um aplicativo de terceiro. Uhum. Então, eu já vi isso acontecer também. O usuário vai usar um aplicativo e o aplicativo pergunta: ah, você quer se autenticar com a sua credencial do Office 365, por exemplo? E ele diz que sim. Então, ele está usando uma aplicação não homologada por TI, mas está dando acesso a essa aplicação, ele não sabe, na verdade, que controle ele está perdendo por dar acesso a essa aplicação usando uma credencial que é de uso corporativo. Muito interessante. Isso acontece também com o Google, né? Recentemente até teve um incidente que afetou várias pessoas, porque justamente por causa dessa possibilidade, sem querer, as pessoas passaram a dar acesso ao Google Docs, acho que era o Google Docs, né? E aí o Google Docs começou a enviar e-mail para os contatos, enfim. É muito interessante essa observação mesmo, né? E aí cabe também ao administrador, há meios de controlar isso, né? De saber quais aplicativos que estão integrados. Aí é uma preocupação a mais ainda para TI, né? Controlar a questão do OAuth e tal, né? Pessoal, eu sei que a gente tem aqui programado também questões sobre pontos positivos e pontos negativos. Sim, a Shadow IT tem pontos positivos. Quais são eles, Vane? Acho que assim, a facilidade, aquilo que a gente falou, que você pega um cartão de crédito corporativo e um browser de internet e pronto, você tem aí um leque de milhares de soluções do tipo software como serviço à disposição. Uhum. A questão de custo, né? Essa facilidade vem também com os custos, que normalmente são soluções, como o Vinícius falou, você paga $10 por mês e tem acesso a vários aplicativos. Isso cabe dentro do orçamento de qualquer departamento, não precisa justificar nada para ninguém. Uhum. Assim, mas acho que o que pega mais com relação aí àquela tensão que a gente havia comentado, uhum, é a questão de eficiência e agilidade. Então, muitas vezes o funcionário ele precisa de um recurso, a área de TI às vezes fala para ele: olha, eu demoro tanto tempo para homologar essa solução, que ele pega e fala: então tá, tchau, e vai embora, porque ele, uhum, precisa ganhar aquela eficiência, aquela agilidade que aquele aplicativo, por exemplo, vai proporcionar a ele. E a questão de inovação, né? Então ele tem também um leque de opções aí de aplicações que usam as mais recentes tecnologias da área, e daí normalmente demora para homologar esse tipo de solução. Então, assim, eu vejo tudo isso como pontos positivos. Então, do ponto de vista da questão de produtividade, é interessante. Uhum, uhum, sim. E aí fica difícil ser TI, né? Porque daí a TI da empresa está competindo com a TI do mundo inteiro, com a TI da nuvem, né? Exatamente. Então fica difícil ser TI, pessoal. Eu já vi, inclusive, soluções que no momento elas são consideradas Shadow IT, né? Porque não estão homologadas, uhum, mas que depois elas viram protótipos para desenvolvimento de soluções internas das empresas. Uhum, sim, sem dúvida. Isso também acontece. Mas vejam por outro lado, e aí jogo a bola também para o Vinícius, a gente tem uma infinidade de softwares, de soluções livres, né, que permitem que a gente faça praticamente qualquer coisa no mundo livre, né, desde, sei lá, álbum de fotos, ARPs, praticamente qualquer coisa você tem no mundo livre, né. Também fica essa obrigação da TI de conhecer um pouco mais e saber que pode buscar soluções, às vezes até gratuitas, né, que se equiparam às vezes o que é oferecido pela nuvem, né, Vinícius? Concorda ou não? Ah, sim, a gente tem que... Claro que a gente tem que cuidar o seguinte, né? Não é porque é livre que é fácil de usar, né? Ah, sim, é verdade. Então, a nuvem tem essa vantagem, isso que o Vani está colocando, a nuvem tem essa vantagem de estar pronto, você lá paga e entra e acessa o site, acabou? Sim, sim, sim. Na hora, entrou o pagamento, tu acessa o site e está usando o software, né? E você não tem que fazer mais nada. Quando a gente fala de instalar soluções dentro de casa, e é por isso que eu coloco, né, o que tá falando antes, né? Perde um pouco o controle de ter a máquina ali embaixo do braço que não, uhum, o Vani colocou. Mas, ao mesmo tempo, você pegar uma solução que já está... Um software as a service, né? Que já está tudo incluído, hospedagem, manutenção de equipamentos e tudo mais, você implanta instantaneamente e se preocupa apenas com o controle. Uhum. Agora, se você vai trazer essas soluções para dentro da empresa, ok, vai estar no teu servidor, tu vai ter o controle do servidor, mas tu vai ter que atualizar, tu vai ter que cuidar da segurança dele, uhum. vai ter que dar energia para ele, uhum. vai ter uhum. que dar no break para não ter problema de corromper alguma coisa se faltar energia, essas coisas todas, uhum. né? Então, sim, você tem soluções free e tudo mais. Existem, inclusive, soluções free sendo disponibilizadas como software as a service também. Sim. Tudo prontinho na nuvem. É. E essa é a grande sacada da nuvem, né? É para isso que serve a nuvem. E você reduzir custos, reduzir o teu trabalho nas coisas que já são... deveria ser commodity já, né? E te focar no que realmente importa. Uhum. Só que, como o Vani coloca, muitos da TI, muitos profissionais da TI não querem isso. Claro, claro. Já tem esse receio, né? É. E os pontos negativos, Vani? Bom, acho que vazamento de informação, acho que daí do ponto de vista de segurança, né, é bem complicado. Você abrir portas, né, para invasões, como o Gartner tá prevendo que deve acontecer agora no futuro próximo. Você tem problema de consistência de dados. Muitas vezes você retrabalho, né? Muitas vezes você está alimentando um sistema que uma outra área alimenta de uma outra forma e aí você não consegue ter uma consistência desses dados. Uhum. Eu acho que isso passa a ser um problema também. Regulamentação, compliance, tá? Se a empresa tem uma política formal, esse fluxo de dados não oficial, vamos chamar assim, ele pode estar fora da compliance da companhia. Uhum. Isso pode ser também um ponto negativo. Auditoria, também, como é que você vai auditar? Dependendo da solução que você adota de software como serviço, você não permite auditoria. Uhum. Então, isso também, dependendo do nível da empresa, pode ser um problema. Uhum. Tem a questão de desperdício também. Uhum. Eu já vi casos onde TI, um departamento está usando um serviço qualquer aí de nuvem e que TI teria condições de oferecer o mesmo serviço, teria uhum. infra para oferecer o mesmo serviço, mas uhum. aí foi um fornecedor, um terceiro qualquer na empresa, demonstrou a solução, o departamento acabou adquirindo isso via software como serviço, sem saber que a área interna podia suprir essa necessidade. Então, é uma questão de desperdício também de recursos. Já vi departamentos diferentes pagando pelo mesmo serviço de computação em nuvem, de software como serviço, o que às vezes você fazendo, por exemplo, uma assinatura corporativa seria mais em conta do que você está pagando uhum. isso de maneira separada. Então, eu acho tudo isso como pontos negativos, mas eu acho assim que a questão de segurança da informação ainda é o ponto de maior atenção com relação a essa questão de Shadow IT. Concorda, Vinícius? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É. Desperdício aí corre risco até de dois departamentos contratarem a mesma coisa. com essa questão dos softwares da série. É isso, eu já vi isso. E sobre a questão de segurança, Vinícius, quais seriam os... Tô só te jogando a parte mais difícil também, né? Mas como é que tu vê essa questão dessas possibilidades aí pra segurança? É um inferno astral, né? Acho que o Vane já colocou isso muito bem, sabe? Uhum. Você perde... Segurança significa você ter um controle a respeito do armazenamento, né, da transmissão e do processamento daquelas informações. E mesmo a questão do acesso a essas informações, né? Uhum. Você, de repente, alguém deixa de pagar uma assinatura lá e a conta é excluída, você perdeu as informações. Uhum. Como é que fica, né? Entende? E se você deixa de pagar uma assinatura, que você propositalmente deixou de pagar, e você não apagou os dados antes de cancelar a assinatura, né? Que isso o Vani colocou também antes, uhum. mais cedo. Como é que tu garantes que essas informações foram devidamente eliminadas? Né? Uhum, uhum. Então, você tem esse problema, você tem informações dispersas aí em vários serviços, o cara não lembra nem... Acontece comigo de vez em quando. Sim. Eu não lembro se eu botei no iCloud aqui, se eu usei algum documento na nuvem da Apple, ou se eu usei no Google Docs, ou se eu botei no Evernote, por exemplo. Então, isso para uma organização pessoal, tá? Uhum, claro. Você imagina agora isso no ambiente organizacional, em que você está lidando com informações que não são suas, e que amanhã depois você não está mais na empresa e o outro tem que acessar. Então, o risco para a questão de vazamento que o Vani já colocou e a questão de perda das informações por simples perda de acesso, ou contas que foram excluídas, ou contas que nem sabem mais que existem. Uhum. É bastante relevante, então deve-se tomar bastante cuidado com relação a isso. Só ilustrando um pouquinho, o TI se preocupa tanto para fazer wipe de HD quando vai descartar, e o usuário simplesmente deixa de assinar um serviço. Exatamente. E te dizer, quando a TI se preocupa em fazer wipe, tá? Sim. E quando se preocupa e faz o wipe direito, que é outra história. Verdade. Eu iria no sentido também, puxando a brasa mais pro meu assado também, que é toda a questão de compliance, né? Não só, que o Vand também colocou, muito bem lembrado, que envolve não só a questão de violação de certas regulamentações em ambientes muito regulamentados, como eu falei antes, né? Hospitais, bancos, mas sobretudo ambientes que lidam com dados sensíveis. E aí, quando eu me refiro a dados sensíveis, eu estou me referindo a dados pessoais sensíveis, ou seja, aqueles dados que revelam questões sobre as pessoas mais íntimas, por exemplo, questões políticas, né, orientação política da pessoa, orientação sexual, dados de saúde e tal. Isso tem que se tomar muito cuidado, porque há muitas dessas empresas, no Brasil ainda não é muito, muito formado, mas no mundo inteiro é assim, e quando a gente tiver uma lei de proteção de dados vai ser assim, você tem obrigações específicas, inclusive quanto à transferência desses dados. E aí uma possível utilização de Shadow IT nesses ambientes mais regulamentados e mais cerrados, né, poderia trazer problemas legais para a empresa. E também problemas legais que eu vejo por descumprimento contratual, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns contratos onde você contratualmente obrigava que uma empresa terceirizada que oferecia questões de infraestrutura, que ela deveria seguir um determinado padrão de conduta no sentido de, sei lá, seguir as regras do IT lá para implementação de serviços, teste, homologação e coisas do gênero. Quando você descumpre isso e a terceirizada descumpre isso, você poderia ter ainda um descumprimento contratual e levar multas e coisas do gênero, né? Mas a gente sabe também, pessoal, que o professor Vani também colocou aqui para nós um último título, né, Vani, que seria como conviver e não como resolver o problema, né? Como é que a gente convive com a Shadow IT? Resolver, eu acho impossível, né? A gente já discutiu bastante sobre isso. Acho que o primeiro ponto é o nosso bom e velho treinamento e conscientização dos funcionários, principalmente com relação às informações, né? Aos dados corporativos. Eles precisam ter consciência que, dependendo da informação, aquilo não pode ser armazenado em qualquer lugar. Ele tem que ter esse tipo de consciência. Então, o bom e velho treinamento, aqui eu acho que entra perfeitamente. TI, já falei sobre isso, TI tem que fornecer um leque de soluções, TI tem que diminuir a necessidade do funcionário procurar algo fora da empresa. Então, se o funcionário tem necessidade de compartilhar um arquivo, uma planilha entre um departamento, TI tem que fornecer essa infraestrutura. Não deixar o funcionário buscar isso fora, entendeu? Então, tem que ter um portfólio de soluções, de serviços que TI tem que oferecer. Eu acho que isso desestimularia muito a questão do Shadow IT. E acho que aí é a questão reativa, né? Monitorar a infraestrutura da empresa, monitorar acesso, monitorar o tráfego, para tentar identificar que serviços estão sendo utilizados fora do controle. E aí buscar homologar, não buscar cortar, não criar barreiras, mas se discutir com os departamentos o uso, por que usa, e homologar. E aí TI passar aquele serviço para baixo do seu guarda-chuva, entendeu? Para dentro do seu guarda-chuva. Sim, formalizar a adoção daquele serviço, né? E, portanto, colocando sobre controle, né, da TI, inclusive para futuros momentos em que não vai mais usar aquele serviço, ou questão mesmo de fazer backup das informações, ou preparar uma migração de um serviço para o outro, quem sabe, né? Então, essa formalização é necessária para isso. E o que o Vani colocou ali também, com relação à conscientização dos usuários, né? Ali envolve, eu diria, duas variáveis, não só conscientização, mas relacionamento. E para TI isso é um tanto complicado, né? Essa questão de você conscientizar é uma coisa, e você ter um bom relacionamento com as outras áreas a ponto de elas se preocuparem em te informar, te verem como um parceiro e coisas assim. né, se o carinha da TI lá sofreu o que a gente chama de a síndrome do administrador, né, em que ele acha que a TI pertence a ele, que os servidores são dele e assim por diante, ele vai ter um sério problema de relacionamento e aí nem mesmo com conscientização a coisa vai conseguir andar. Então são duas variáveis aí que fogem um pouco da questão técnica, né? Fogem bastante, aliás, da questão técnica, que é conscientização e relacionamento. Eu não ia falar, mas já que tu tocou nesse assunto, eu até tinha pensado num termo aqui, mas que talvez não se aplique bem ao caso, e vejam, não me compreendam mal, mas eu vou usar esse mesmo termo. Não, mas eu vou usar no sentido muito positivo e não no sentido de malandragem ou no sentido negativo. Eu acho que a TI tem que ter jogo de cintura. Ah, sim, claro. E jogo de cintura no sentido positivo, não malandragem, não enganação. Não, no sentido positivo, saber sim se relacionar, né? E não criar e não promover conflitos, né? Porque a Shadow IT, não sei se o Vani concorda, é um chão enorme de conflito, possibilidades de conflitos, né? Sim. Por conta disso que a gente colocou. Então acho que a TI tem essa responsabilidade também. E eu adicionaria ainda essa questão de como conviver, que o Vani colocou muito bem, também a questão de políticas sólidas, né? Você tem um programa de governança bom também, que não restringe demais a inovação dentro da empresa, porque senão a inovação vai acabar acontecendo por outras vias, mas que se tenha políticas sólidas também em relação aos usuários, porque pode acontecer eventualmente que em um ambiente mais restrito você seja obrigado a cortar a Shadow IT. Então, nesse caso, as políticas ajudam até para você conseguir regular isso de melhor forma. Senhores, eu com isso encerro aqui a minha participação e as minhas palavras. Professor Vane, quer falar mais alguma coisa aí, se despedindo? Eu acho que isso são pequenas medidas que isso sim manteria a relevância do departamento de TI. E que muitas vezes TI não percebe isso. Certo. Mas acho que é isso aí. Olha, professor Vinícius. Não, eu só tenho a agradecer a presença do Vani, que foi um prazer gravar com ele, depois a gente ter conversado já há tanto tempo, acho que foi lá por 2015 que a gente trocou algumas informações. Acho que sim. E é um prazer te receber aí no Segurança Legal, Vani. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando toda com vocês. Nossa. A honra é nossa. Conheço vocês há tanto tempo e poder conversar com vocês foi muito bom. E assim, eu tô disponível, se um dia eu puder colaborar de novo. Professor Vani, agradeço também meu nome. Em nome dos ouvintes, foi muito bom. Vai ficar o link para o seu artigo, para as referências que você colocou e mandou aqui para nós, que nós vamos colocar no show notes. Vai ficar também a referência a... Podemos colocar suas redes sociais, Vani? Sim. Facebook, tá, Twitter, né? Você tem. Usa Facebook e Twitter, né? Os dois, né? Os dois. Então vão ficar lá, eu sigo o professor Vane e sempre traz coisas muito interessantes para quem é da área. Mais uma vez, muito obrigado. Conte conosco, os nossos microfones estão sempre abertos aí quando quiser voltar, quando quiser participar. E obrigado mais uma vez pelo teu tempo, Vane. Eu que agradeço, pessoal. Bem, então nos encontraremos agora no episódio 127 do podcast Segurança Legal. O que, que será que vem, hein, Vinícius? Só Deus sabe. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. Acesse www.brownpipe.com.br.